ver o sol. Vou pra noite, tudo vai rolar. O meu coração é só um desejo de prazer. Não quer flor, não quer saber de espinhos. Mas se você quiser, tudo pode acontecer no caminho. Automóveis piscam seus faróis. Sexo nas esquinas, violentas paixões. Não me diga, não me diga o que fazer. Não me fale, não me fale de você. Mas se você quiser, eu bebo seu vinho. Mas se você quiser, eu sou pedra, flor e espinho. Eu quero te ter. Não me venha falar de medo. Não me diga não. Olhos negros, olhos negros. Eu quero ver você ser o seu maior brinquedo de satisfazer. Olhos negros, olhos negros. Olhos que procuram em silêncio ver nas coisas cores irreais. O teu instinto é meu desejo mais puro. Esse teu ar obscuro, meu objeto de prazer. Mas se você quiser, eu bebo seu vinho. Mas se você quiser, eu sou pedra, flor e espinho. Eu quero te ter. Não me venha falar de medo. Não me diga não. Olhos negros, olhos negros. Eu quero ver você ser o seu maior brinquedo de satisfazer.